Coelhada, Decadentes número 281, para falar dessa vitória heróica no finalzinho do segundo tempo, em cima, né, dessas... O Thales vai falar no resumo dele, se isso ainda é clássico, viu, Thales? Se times que jogam ainda séries diferentes ainda fazem um clássico ainda, tá? Você vai falar isso no seu resumo. Bom, eu sou Jair Viana, estão aqui comigo os culpados de sempre, e um convidado especial... O Alisson Fernandes, do canal Sodeca. O Alisson, dê sua boa noite. Ah, eu não ia perder a oportunidade de participar depois de uma vitória em clássico. Não ganhar clássico é bom demais, pelo amor de Deus. Agora que a adrenalina começou a pensar em baixar. Boa noite aí para todo mundo. Coisa boa. Felipe Deleucas, dê sua boa noite. Ele agora está com vídeo. Ele participou de uma live cruzeirense ontem com vídeo. E aí nós ameaçamos ele aí de um bilhete azul se ele não aparecesse em vídeo no Decadentes também. Dê sua boa noite, Lito. Boa noite. Eu apareci porque, para zoar a bicharada, a gente começa cedo, né? Já foi marcar presença ontem para já falar que a gente ia ganhar o clássico, né? Então... É isso aí. Lucas, dê sua boa noite. Tá com foto do Lisca aí, ó. Ó, muito bem representado. Eu acho que de tudo que ele fez raiva até hoje, nesse ano, né? Com, às vezes com falta de energia, a gente via ele às vezes fora do campo. Acho que hoje ele compensou tudo e encarnou o espírito do clássico. Mandou a bicharada para aquele lugar, hoje foi bom demais. Então hoje estou homenageando o Lisca, que chegou até figurante escolatina esse ano, mas hoje ele está merecendo. É, não está merecendo demais. E agora, ele, o homem, a lenda, o mito, Thales Maciel, pode dar sua boa noite. E aí, e antes do resumo, a gente tem um pequeno... A gente precisa contextualizar o resumo. Dê sua boa noite, Thales. Boa noite, galera. Chupa, chupa todo mundo aí, chupa. Ó, o Lisca mandou para a gente um vídeo aqui para contextualizar o que aconteceu no clássico, tá? Estou mais um dia, sob o olhar sanguinário do vigia. Manda o um resumo, tá? Não sei, não lembro nada que aconteceu nesse jogo. Não sei porra nenhuma, tô cagando pra esse jogo. Enfim, mentira, sei sim, sei pra caralho. Nós jogamos contra a bicharada, né? 4 horas da tarde, domingo, semifinal do Mineiro. Time de Série A contra time de Série B. Será uma das nossas discussões. Time de Série A contra time de Série B ainda é clássico? Pergunto-lhes. Essa é a primeira questão. A segunda questão é, pessoa de 1,60m, briga? Lecazinho, um beijo pra você, representou hoje, brigando, o povo lá chamando pra briga. Te achei meio louco pelo seu tamanho, mas foda-se. Sobre o jogo de hoje, o América entrou com a vantagem por ter feito melhor campanha. Óbvio, um time de Série A faz melhor campanha que um time de Série B. Entramos com o regulamento de baixo, demos aquela fio de esperança para a imprensa mineira, para o time do Cruzeiro, para a torcida, para todo mundo achou que realmente eles poderiam ir em algum lugar, não foram. Nós tomamos um gol no primeiro tempo, que eu não lembro como é que foi jogado, não lembro nada, tomamos um gol, foi, beleza, passou, veio o segundo tempo, mudamos o time, colocamos o nosso jogador reserva, porque contra time de Série B, é jogador reserva que ganha, não é jogador titular, não. De titular vai ganhar time de Série B, não. Tem que jogar com time de reserva. Colocamos reserva. Podia fazer 4 substituições? Fizemos, colocamos 4 reservas. Agora a gente vai equilibrar isso aqui. Fomos lá, empatamos num gol do Alê, né? Cobrança de falta do Leandro, que tava de ressaca. Ontem bebeu pra caralho, sábado à noite, bebeu pra caralho. Foi pro jogo de ressaca já. Prontinho, nem sabe o que tá acontecendo. Tanto é que um pouquinho antes ele tinha batido um escanteio totalmente sem noção nenhuma, porque ainda tava meio zureta. Aí na hora que deu uma esquentadinha, bateu o escanteio ali em minha boca, o Alê subiu, gol nosso, 1-0, 1-1, quer dizer, empatando, a bicharada sentiu, porque o Dudu Adilares tem aquele técnico que alguns falam que dá nó tático. Dá nó tático em quem, gente? Dá nó tático em quem? Treinador, meia boca, passou aqui no América, se achou mais do que o América, foi para um time aí, um time foi comprado, Johnny Walker, eu acho que chama o time, 12 anos, um trem assim, não deu certo lá também, e agora, podia estar no América, podia estar na primeira divisão, não, onde que ele está? Série B, na Série B, e aí, o jogo continuou e tal. Aí num lance, mais um lance do Leandro Cachaça, uma ressaca, coitada, dando dó dele em campo, fedendo cachaça mesmo. Foi lá, passou no meio do jogador lá do Cruzeiro, jogador do time de Série B, chegou na linha de fundo, cruzou, o goleiro deles, acho que tem 42, 43 anos, velho já, não tem condição de estar jogando uma Série A, portanto, ele está jogando na Série B. Cruzou, o goleiro deles não dá conta mais de subir, não dá conta de nada, é muito velho. Aí, gol, mais um gol, de quem agora? Agora foi do Ademir, que até outro dia a gente tava mandando embora, a gente fazendo. Mas vamos dar uma chance para esse menino? Vamos dar uma chance. Qual que é a melhor chance para o Ademir? Joga contra um time de Série B. Pronto, ganhamos. É isso o meu resumo. Cara, mais uma razão para o América ganhar todos os jogos, porque o resumo do Tarso fica sensacional nessas situações aí, principalmente clássicos, viu? Puxa vida. Sobre o Campeonato Mineiro, eu quero colocar aqui um vídeo aqui da TV Coelho, da entrevista do Lisca de hoje, só para contextualizar o que ele pensa aí sobre essa questão aí, tá? Só rapidinho. Buscar concentração para os nossos focos, né? Que são mais um jogo de semifinal do Campeonato Mineiro, a Série A e Copa do Brasil. São os principais focos nossos. É um campeonato importante para a construção da nossa equipe. Não é uma prioridade do América, mas é um campeonato importante para a gente evoluir, crescer e chegar nesses dois campeonatos nacionais com a nossa equipe mais evoluída, né? Gente, depois dessa, o Lisca precisa ser participante aqui desse programa, precisa não? E fica aqui minha homenagem à menina Alencar, peso anão, minha fotinha aqui, coloquei em... Aumenta a foto do Lucas aí, ou já era? A foto do Lucas deu pau, né? Claramente aí, né? Foto você subiu. Aí, não tá aparecendo pra nós, não. Agora tá. Alencar. Tá aparecendo, Alencar, só que tá pequenininha. Uai. Tá aí. Bom, é pra mim aqui, não tá aparecendo, não, mas tá bom. Mas aqui, Lucas, só toma cuidado que o dono tá. Aí, ó, olha a Alencarzinha aí, ó. Fica minha homenagem. Fica minha homenagem aqui, a menina Alencar representou muito bem. Não, Alencar representou total, viu? E vou dizer mais. O sujeito tem a paciência. Ele mandou um áudio pro Thiago Reis falando que ele tava lá mandando a turma pro vestiário e tal. E eu vou falar que isso aí é cabeça fria, viu? Porque eu vou falar com você que numa hora dessa deve dar uma vontade de mandar um outro chupa para complementar. Vocês reclamaram do primeiro chupa, toma outro. Deve ou não deve? Ué, fez certinho, hein? Fez certo. Ele podia estar mandando o jogador pro vestiário e ele mesmo provocar também. É. Se alguém fosse para cima dele, a pessoa ia ser suspensa e ninguém do nosso elenco, né? Então tá tranquilo. Agora vocês veem a arrogância desses caras, né, bicho? Eles continuam arrogantes, prepotentes, eles não aceitam o lugar que eles estão, não aceitam perder pro América. É do caralho, cara. Foda. Ó, desculpa, Lucas. O fato é o seguinte, eu queria. Rapidinho, Lucas, eu quero fazer um desafio aqui aos nossos ouvintes, que é o seguinte: ninguém sabe muito bem o que o Lisca falou pro Fábio, que o Fábio ficou tão puto assim. Então eu queria que vocês mandassem nos comentários aí o que vocês acham que o Lisca falou pro Fábio, que ele ficou tão bravo assim. Eu acho que ele falou pro Fábio que o salário desse mês é só em outubro. Assim, eu acho que a enquete vai ser válida. Você viu que na televisão, na transmissão, eles falaram o que o Lisca falou pro Fábio. Não. Eles falaram que o Lisca mandou assim... Você, ninguém te tira desse gol do Cruzeiro, mas eu vou te tirar. Não, isso eu ouvi nos grupos, mas eu não vi esse vídeo, não. Não, tá rolando uma versão. Na transmissão, não sei se foi o Bob Faria ou se foi o esqueci o nome do narrador. Que eles falaram na transmissão, o Lisca falou com ele que se vocês não tiram, se eles não te tiram do gol do Cruzeiro, mas eu vou te tirar. Mas uma coisa que eu achei que foi mais interessante, além desse trecho que você colocou na entrevista aí do Lisca, foi quando ele falou assim: os caras estão achando que vão falar, que pode falar qualquer coisa, a América não vai aceitar isso mais, não. Se falou aqui, vai ter que escutar depois. Isso eu achei maravilhoso, não lembro. Isso assim, aí, é esse o espírito que a gente quer, né? A gente sempre quis foi isso aí, que a América enfrentasse, que mostrasse que é rival. Rivalidade é isso aí, gente. Vai perder, vai ganhar? Vai, é do jogo, é do futebol. Mas ninguém tem que ver o América como coitadinho, o América não tem que se comportar como coitadinho. Então hoje o América foi um time que em termos de futebol, a gente já vai falar disso, não jogou tão bem, mas brigou como quem estava participando de um clássico. É isso aí, eu acho que é isso que nós estamos falando, gente. Essas questões, o próprio Lisca fala na entrevista, isso é coisa de dentro de campo, cara. O cara chegou, provocou, tem que ouvir provocação, bicho, faz parte. Normal. É. Agora, entendeu? Existe um histórico longo da gente afinar pra esses caras, pra esse tipo de coisa. E não, e os caras zoou, vai ser zoado. Lembra contra o Inter? Foi a mesma coisa. Entendeu? Então, assim, esse tipo de coisa faz parte mesmo. Nós não podemos aceitar, não. Então, independente, em clássico, isso multiplica mil vezes, cara. E outra coisa, qualquer coisa que você abala o psicológico do cara, é bom pra você também, entendeu? Foi mal, desculpa. Não. Mas é porque tá rolando aí que o negócio do Fábio e do Lisca, na verdade, foi só um mal entendimento ali. Diz que o Lisca falou A e o Fábio entendeu B, né? O papo que tá rolando é esse. É isso aí, fi. Vão ter que aguentar, meu filho. Vão ter que aguentar. 2021 é a gente na A e eles na B. No futuro a gente não sabe, mas esse ano eles vão ter que entubar. Só lamento. É, uma coisa que foi bom também de postura nesse jogo é que o Lisca até então vinha sendo muito, muito elogioso, né? Sempre que a gente enfrentava um dos rivais, as entrevistas dele eram muito elogiosas, né? Hoje ele já saiu do tom, né? Mexeram com ele, ele deu em cima dos caras de novo. É isso aí, cara. Ele passou meses panfletando currículo pro Cruzeiro, aí agora parece que ele apelou e falou: ah, chutei o balde dessa porra, vou trabalhar lá nunca mais. Tá certo. Bom, vamos falar um pouquinho mais do jogo, então? Bom, eu, assim, o Thales tá puto aí porque nós falamos de nó tático, mas a impressão que eu tive foi essa mesmo. Até 20 minutos do segundo tempo, o Cruzeiro tava dono do meio de campo, né? A gente só conseguia chutão pro ataque. Mas eu acho que é mais... Nesse ponto, eu acho que a gente entrou respeitando muito o Cruzeiro, né? A gente não marcou alto o tempo inteiro, como a gente geralmente faz. A gente ficou marcando só no nosso campo, tentando ligar o contra-ataque, tentava espichar a bola pro Rodolfo, que não vai funcionar, né? O Rodolfo não tem nem a... Ele é rechonchudinho, né? Igual a gente, mas ele não tem essa força pra ganhar na velocidade do pessoal, né? E também não chuta tão bem sozinho, então não adiantou muito. E não tava dando certo. Quando as poucas vezes que a gente apertou... Pô, teve no primeiro tempo ali a bola que o Felipe Azevedo tomou do zagueiro novinho deles lá, que deu dó. Se apertasse os caras, entregava. Quando a gente começou a marcar eles em cima, eles não conseguiam sair jogando uma. Era só chute pra frente ou entregada, porque não tem falta qualidade ali. Então, a gente entrou com muito respeito. Se a gente tivesse entrado igual geralmente a gente entra, marcando em cima o jogo inteiro, pressionando, a gente tinha... Acho que a gente ia ganhar demais. Que a gente ia ter aberto o placar no primeiro tempo. Bom, com a ressalva de que eu não sei se o Rodolfo faz gol, né? Porque puta que pariu no gol que ele perdeu também. Mas faltava transição no meio ali, só. A bola no meio não passava, cara. Sim, mas eu acho muito que a gente tava querendo ligar esse contra-ataque, essa espichada. Então eu ficava muito na bola longa que não tava dando certo, né? Quando a gente quis pôr a bola no pé, a gente dominou o jogo de volta. A questão é que a gente demorou a querer fazer isso. O Fábio ajudou também, porque, né? Defendeu umas bolas ali, né? Que brincadeira, teve um chute, né, do Azevedo que... Eu comemorei aquele gol, mas não vai ter jeitão. Foi com força, com direção, E a falta do Rodolfo foi a única vez que o Rodolfo acertou o gol hoje, né, infelizmente, que a trave conta com um chute fora. O Rodolfo tá... O Ribamar tinha feito aquele gol. Fica esse... Ô, bicho, o Ribamar deu um peixinho, hein? Nossa. Puxa vida, se ele acerta aquele peixinho ali, é que a bola tinha furado a rede. Não, daqui dois meses, com o cabelo dele estiver maior, ele tinha feito. Na verdade, galera, a gente brinca muito e tal, esse negócio todo é saudável, essa brincadeira e tal, mas se você for pensar seriamente, o Fábio, hoje goleiro do Cruzeiro, é um baita goleiro de Série B. Mas ele é um goleiro que ele ainda salva o Cruzeiro de muito vexame, viu? Porque eu vejo de vez em quando alguns jogos Cruzeiro e o Cruzeiro às vezes tem futebol para tomar 2, 3, 4 gols de cada time feio aí, e o Fábio não tem praticamente um jogo que ele não faz uma defesa difícil. Hoje ele fez duas, né? E agora, não sei quem falou aí, não tô lembrando, mas o miolo de zaga, acho que foi o Felipe, o miolo de zaga do Cruzeiro é muito confuso. E a gente precisa pressionar mais no segundo jogo para aproveitar disso. Os caras não sabem sair jogando, os caras se embananam lá atrás. Então, hoje a gente deu muito campo. O nosso primeiro tempo foi muito ruim, que a gente deu muito campo para eles. Acho que o Lisca, de repente, tentou ali esperar para surpreender no contra-ataque, mas não deu certo. No primeiro jogo, no jogo da primeira fase, a gente entrou mais no nosso estilo, marcando mais em cima, pressionando um pouco mais. E eu me lembro daquele primeiro tempo, o Cruzeiro não viu a cor da bola. Hoje a gente quis dar a bola para eles jogarem, e não funcionou, não. Não foi uma boa ideia, não. E quando a gente tentou marcar em cima um pouquinho, cara, eles tinham um zagueiro novinho lá. O moleque tava desesperado, ele não conseguiu dominar a bola. O Azevedo conseguiu tomar a bola dele, quase que a gente fez um gol no primeiro tempo nessa. Então, assim, daria pra gente dar uma pressionada lá. Tanto que quando rolou o lance lá, que o zagueiro perdeu a bola que o Azevedo pegou, o Conceição xingou o lateral que tocou pro zagueiro. Tipo assim, o moleque tava muito inseguro, o zagueirinho deles lá. Não dava pra gente ter explorado mais isso. E tanto que quando a gente começa a pressionar mesmo em cima o tempo inteiro, eles pararam de sair jogando lá atrás, começou a dar chutão pra frente, porque viram que não ia conseguir sair. Não ia conseguir manter. Então faltou foi isso. Eu acho que jogamos com o regulamento do barato. Então, o Lisca falou assim: vamos segurar aqui, vamos poupar. No próximo fim de semana a gente decide. O ataque deles é meio fraco mesmo. A questão é que o ataque deles é fraco, mas nossa defesa também, né? Então a gente deu umas pichotadas ali que atrapalhou, né? Tanto o gol quanto o gol que foi devidamente anulado, né? Vocês estão falando desse negócio de zagueiro aí, é interessante pra você ver o tanto que essa porra dessa bicharada que é sem passar a gente pra trás. Emprestaram pra gente um zagueiro ano passado, esse ano a gente tentou devolver essa bosta pra eles, não quiseram, e estão jogando um zagueiro de 18 anos, pra você ver. A diretoria não consegue enxergar isso. O jogador de lá não serve pra gente, acabou. E olha pra você ver que o cara ainda é rei de ficar postando em Instagram, homenagem ao Cruzeiro, não sei o quê. Pô, foda isso, viu, velho? Isso aí é... O contrato dele acabou, não? Já foi devolvido, não? Não, mas ele não pode devolver machucado, né? Ah, ele tá não pode. Tá machucado. Caraca, o América tem uma mania de machucar os caras emprestados, bicho. Puta merda. Tem que razão. Se você tem uma jogada, fica em casa, descansa, dá uma festa pro cara. Gol! É. Mas como é que os caras machucam sem estar jogando? No treino, é. Mas os caras não podem treinar no América. Porra. Faz sentido. Deixa eu ler uns comentários aqui, gente. Então vamos lá. Joaquim Botinha tá aqui falando. A Lei Juninho juntos não dá. Marcos Grassi, boa noite, Letos. A vitória meio lotérica não deve apagar os erros da equipe do treineiro. Se jogar assim na Série A, vai passar perto. Pedro Prates. Ô, Jairo. Oi. O Juninho Oi. E o Alê, o Thales falou lá no nosso grupo e ele tem razão. Parece que é a primeira vez que a gente percebe um pouquinho de falta de paciência do Lisca com o Juninho, né? Porque foi ali uma das primeiras substituições que o Lisca fez, começou talvez a enxergar que o Juninho, naquela função ali mais ofensiva, ele não tem requisito nenhum para estar ali, ele não tem passe de qualidade, ele não tem velocidade, ele não tem drible, ele não tem uma finalização confiável, então tá ali por acaso. E olha que esse ano ele chegou a recuar o Gustavinho para botar o Juninho para frente. Não, tá manjado já, cara. Acho que tem que renovar, não tem como, cara. Assim, você vê que às vezes até a ideia, o América tenta fazer, tipo, teve umas duas ou três jogadas que tentaram dar aquela pra mandar pro Juninho, uma ele não conseguiu, ele não sabia se dominou, acho que o Rodolfo tocou pra ele, ele não sabia se ele dominava no peito, se ele chutava, ele perdeu a bola, uma outra ele não alcançou, então não tá, não tem como, já tá muito manjado essa coisa do esse elemento surpresa, esse segundo volante que chega, então acho que tem que dar uma renovada, cara, não tá dando. E foi isso aí, ele tirou o Juninho, colocou o Ademir nessa numa jogada parecida com o que o Juninho tenta fazer, mas com um cara que é mais rápido e tem mais qualidade para finalizar, saiu o nosso gol. Deu aquela enfiada lá no meio das águas, daí a gente conseguiu alcançar e fez o gol. Se fosse o Juninho ali, eu acho que talvez não tivesse chegado. Eu acho que não alcançava. Não alcançava, teria finalizado errado. Então, assim, já deu, cara. Acho que o Lisca tem que entender que, assim, não dá para ele ser o nosso principal jogador para a Série A. Ou assim, entre os top 3 assim, de caras que você não pode mexer para a Série A, não tem como. Eu ainda acho que dá pra colocar o Gustavinho no lugar dele pra jogar. E se precisar, depois coloca o Sabino no lugar do Alê, pra segurar ali. Que vai, o Gustavinho ajuda muito mais em criação ofensiva do que o Juninho. Ele tem um passe muito melhor, ele participa muito melhor do jogo ofensivo. O Juninho, infelizmente, falta técnica. Ele é um cara que foi sendo levado à frente sem ter técnica pra isso, né? E aí, tem hora que cobra, né? Não tem como. Aquele chegou, que foi dar um domínio de peito, a bola parecia que tava batendo na parede, assim, que ela pegou e saiu uns 3 metros pra frente e deve sair correndo atrás dela. O jogador com mais qualidade técnica tinha colocado ela mais perto, tinha conseguido fazer a coisa melhor, né? Falta pra ele técnica pra fazer o que ele tem feito, né? E aí não é tanto culpa dele, né? Que ele tá jogando onde colocam ele, né? Isso aí. Deixa eu ler mais alguns comentários. Gustavo Augusto Lacorte tá aqui, Coelho, Murilo perguntando, a gente já demorou um pouquinho pra entrar. Pedro Prats está aqui, Lisca doida do Coelhão. Nosso parceiro Zé Alves Aguiar, salve nação, 109 anos, Itabira vos abraça. Parabéns, Coelhão. Legal. Zé, isso é uma boa lembrança, cara. Perder um clássico, justamente quando você faz aniversário, não é legal, né, cara? Com certeza. Hoje tinha se preso também. O Anderson Roberto, boa noite, vitorioso. Hoje não vou comentar que o Juninho precisa ir para reserva, mas o time titular já passou da hora de ser outro. Bemais, do canal Fala Bemais, boa noite, rapaziada. É isso aí, creio nelas. Foi engraçado que o cara comenta hoje, não vou comentar que é para tirar o Juninho, mas basicamente tá comentando, né? Com certeza. Mas tem outros comentários aqui sobre o Juninho. O Bruno Valverde, o pessoal, não leio tudo, porque senão o programa vira só leitura de comentário. A gente vai lendo pelo menos um de cada um. Boa noite a todos, valeu demais a virada, mas o Juninho atrapalha o jogo do Zé Ricardo. Aliás, no segundo tempo, o Zé Ricardo jogou muito no segundo tempo. Hoje foi um jogo mal, eu não gostei do jogo do Zé, ele entra nervoso, cara. Mas eu acho que hoje foi o primeiro tempo do Zé Ricardo foi horroroso. Mas eu acho que tem muito a ver, eu assisti o jogo com meu irmão hoje, e a gente reparava que assim, quando, acho que o Cruzeiro entende mais ou menos como é que o esquema do jogo da América, sai da zaga e o Zé Ricardo é o primeiro que distribui. Quando o Zé Ricardo pegava na bola, vinha quatro, já cercava ele. Ele tinha pouquíssimos segundos de reação ali. Acho que não sei se o América demorou a entender isso. E o próprio Zé Ricardo se embanando muito quando isso acontece, né? Mas o Cruzeiro sentiu isso. O Zé Ricardo pegava, vinha quatro caras já e cercava em todos os ângulos dele. Então ele foi muito exigido, sofreu falta pra caramba, mas eu acho que não foi, de novo, num clássico, novamente, não acho que ele fez uma partidaça, né? Acho que faltou o América entender melhor, assim. Merece, eu concordo um pouco com o que ele falou, porque no primeiro tempo, que a gente tava mais pra trás, aí pra saída ele ficava meio que só, e ele tava sofrendo muito isso, tava vindo com muita... Igual a pressão dele, se vinha dois, três, quatro jogadores em cima, ele é o único que pega a bola de costas, né? Então, ele demorou a perceber que estava mais apertado. Pro segundo tempo, aí ele já começou a pensar mais rápido. Ele deu muito passe de primeira, ele já começou a tentar virar mais. O segundo tempo dele foi melhor. Até porque, quando a gente foi colocando opção ofensiva e eles tiveram que recuar, aí já não pressionavam mais com tanta gente em cima dele, ele teve um pouco mais de liberdade, conseguiu participar melhor do jogo. O primeiro tempo dele foi... conseguiram neutralizar muito ele em termos de saída, e acho que até por isso atrapalhou a gente ficou muito na bola longa, porque não estava dando para usar o Zé Ricardo, porque ele estava muito marcado no meio. O que falta, às vezes, é uma outra pessoa que consiga sair com a bola lá de trás, né? O segundo tempo, o Alê também tem que fazer um pouco isso. O primeiro tempo ficou muito com ele, então não é só culpa dele. E a saída do tal do Adriano também. O Adriano ter saído também, ele era um dos que estava mais no cangote do Zé ali. Então, e a turma que entrou não conseguiu marcar com a mesma qualidade. Chegou só batendo, né? Tanto que depois que saiu, ele só tomou falta, né? O cara aí, ele tava de costas, o cara chegava batendo o Zé Ricardo. Até porque ele já chegava tocando geralmente de primeira, né? Então o cara chegava atrasado, dava aquele levanta, né? Isso aí. O Otávio estava escondidinho atrás do logotipo do Decadentes ali, eu tirei ele. Não pode ficar escondido, não. Bom, o Henrique Lagoeira tá falando, Lisca é gigante hoje, mostrou o lugar onde o Cruzeirinho pertence. O Bernardo Moreira, Leandro Carvalho jogou muito, bala de hoje. O Coelhão Sinistro, espetacular, resumo do Thales Show. Vocês fiquem enchendo a bola do Thales, depois nós temos que aguentar aqui, viu? Bernardo Moreira, Lisca é show. Arthur Mendes, ó, nosso estatístico aí, ó, Campeonato Mineiro é preparação. O Marcelo, nosso parceiro também lá de São Paulo, boa noite, Letos. Pensando em hoje ficou claro a diferença que faz ser um goleiro que garante um centroavante que não perde gol todo jogo. Destaque para a camisa do Thales. Camisa do Foo Fighters aí. Tinha que ser do América, né? Mas tudo bem, faz parte. Estamos de olho. O Maurício Cândido, boa noite, Diletos. Que prazer ganhar na Mariada. Várias torcidas das Marias falando abobrinha. Não me contive de tanta alegria. Se esse povo fosse inteligente, não torcer pra dupla só. Liga pra esses caras, não. Que mais? O Carlos Vogas, Carlão, ó. Coelhão ganhou e pra variar as Marias apelaram. Elas já deviam estar acostumadas com derrota. Torcemos. A Vale TV, do pessoal da Vale Verde, ó. Chupa, Fábio. Opa, Luiz Franzoni tá aqui, boa noite a todos, eles estão acostumados. Eles estão acostumados ao Coelhinho bonzinho e isso acabou. Aí é, né? Aí que tá. O Gustavo Lacorte, vou colocar pra ele daqui a pouquinho, ó. Essa é pro Thales. Thales, quando o Ribamar vai ter chance pra desbancar o Rogordolfo? O peso tá fazendo diferença na mobilidade e nas arrancadas. Faz a sua defesa corporativista aí dos gordinhos. Olha. Então, é o gordo de baixo, Zé Ruelo. É o gordo de cima, não. Falou pro gordo responder, ferrou. Vai o programa inteiro. O bom é que se falar o careca, a gente já sabe quem que é, né? Trouxa. Ui! Então, cara, mas assim, sobre a questão do Rodolfo, se você for pegar... até quem deveria responder essa pergunta... Melhor era até o Felipe, que eu vou falar com números. O Rodolfo tem 5 gols no Campeonato Mineiro. O Ribamar só fez 1 até agora, de pênalti ainda. Então, não, foi de cabeça, desculpa. Então é um negócio difícil. Eu não sei se o Lisca teria coragem de tirar o Rodolfo, não. Por pior que seja o Rodolfo, não sei. Os números dele não são tão ruins assim. Tanto é que, se você for pegar o nosso atacante no primeiro tempo mais perigoso, foi o Rodolfo. Óbvio que errou os gols, mas foi o que se apresentou melhor. Pra tentar alguma coisa, né? O problema é que eu acho que o Ribamar não teve chance, então. O Ribamar não começou um jogo. Ele geralmente entra no segundo tempo e faltando 20 minutos, 15 minutos, 10 minutos. Então, tipo assim, fica mais difícil dele mostrar um futebol. E ele já, algumas vezes ele entrou com o time precisando muito ganhar, em outras ele entrou com o jogo meio que resolvido, o time já meio desmotivado, né? Então, por isso que eu não consigo avaliar o Ribamar. Mas o Rodolfo, ele é campeonato mineiro, então é mais fácil. Ele tem 5 gols, não dá pra tirar o mérito que ele tá jogando. Só que há de se convir que ele perde muitos gols. O gol que ele perde hoje, aquele que ele chuta na trave, não dá pra colocar nem a culpa do peso. Ele chegou na bola, ele chegou inteiro pra chutar. Só que ele chutou mal. O Fábio tava caído já. Já tinha mostrado o canto que tava aí, já tava deslizando. Ele pega na bola, pega muito embaixo e ela vai na trave. Um atacante com um pouco mais de faro de gol, eu até acho que o Ribamar não teria perdido. Ele teria conseguido fazer o gol. Possivelmente o Ademir teria feito, pegando ali, embora ele também não seja um grande finalizador. É, mas para mim foi isso. Ele não é um goleador nato. Ele perde muito gol. Vide o jogo contra a Ferroviária, que ele perdeu um caminhão de gols. É, contra o Atlético, ele teve uma chance cara a cara com o goleiro também. Ele foi driblar e perdeu. Essa que é a questão. No Mineiro, ele acaba tendo muito mais... esses clubes do interior, ele teve muito mais chances de marcar, porque os times são piores. Então ele tem ali 3, 4, 5 chances por jogo. E aí acaba convertendo uma, apesar de errar a maioria delas. A questão é, contra os times de Série A, que ele for ter uma chance, duas chances, e ele não fizer, perder igual ele perdeu o gol hoje que estou na trave, aí vai complicar pra gente, né? Esse que é o problema. É, até acho que talvez se ele jogasse mais pela beirada, se ele perdesse um pouquinho e fosse uma das opções que chega pela beirada, seria mais útil, porque ele acaba contribuindo também, criando oportunidades. Só que como finalizador, como cara que vai finalizar as jogadas, isso ele não faz tão bem. O Ribamar, aparentemente, é um instinto melhor nesse aspecto. Mas eu não sei falar. Eu queria que tivesse testado. Eu queria que o Ribamar tivesse começado um jogo como titular no Mineiro, para ver o que dá para esperar dele. Só o Rodolfo, que tá faltando pro Rodolfo. O Léo Passos, né, tem muito tempo que não entra para dar assistência para ele. Aquele passo açucarado do Léo Passos ali, o Rodolfo tá sentindo falta. Eu achei que era só o Leandro que era cachaça. E não fala de passe açucarado pro Rodolfo, não, que o bicho já tá gordinho, só. Vamos fazer outro tipo de passe. Mas o lance do Rodolfo, eu falei isso aqui brincando, mas é verdade, cara. Eu acho que o primeiro ponto, bicho, ele tem que emagrecer. O América tem que ter condição em termos de treinamento, fisiologia, nutricionista, equipe para isso, para fazer com que o Rodolfo emagreça. Depois dá para a gente avaliar melhor a situação dele dentro de campo. Eu acho, eu nunca aceitei muito bem a ideia de um jogador profissional, de alguém que vive disso e ganha um baita salário para isso, não conseguir ficar em forma, mesmo com a rotina de treinamentos, mesmo com a rotina de trabalho físico que o cara tem. Nós que não dependemos disso, não é nosso ganha-pão, a gente tem o direito de ficar com o corpo do jeito que a gente quiser. Mas um atleta de futebol é inadmissível para mim. Eu não sei se essa má fase de finalização dele tem uma relação direta com o peso, eu não sei se algumas bolas que ele não chega, porque ele, por incrível que pareça, ele é um jogador pesado, mas ele consegue ter até uma boa velocidade de arrancada, tem algumas arrancadas ali que ele até chega antes dos zagueiros, mas independente se é por causa disso ou não, mas não dá para ter um atleta dentro de uma Série A do futebol brasileiro com o peso que ele tá. Para mim isso é inadmissível. E uma coisa que eu não entendo, mas com o comentário aí, que teve proposta nele de um valor até bom, e não venderam, né? Acho que eu preferia ter vendido ele com o Messias, se fosse para conseguir só segurar um dinheiro. Foi essa, Felipe, essa proposta veio do Japão? Não sei. Meu irmão que falou, na verdade. Ô, Lucas, essa proposta veio do Japão? Não tenho essa informação, Thales. É porque lá no Japão o sumô é muito forte, né? Tem lugar de fala, né, Thales Maciel? E como tem? Aí você vê como é que são as coisas, né? Como é que são as coisas. Começa o programa ele falando que não sei o que, não sei o que. Todos nós sabemos que você quer voltar, tá? Está muito na cara tudo que está acontecendo. Você começou com essa bobagem aí de spin-off, todo animado, criando Instagram, Twitter, Facebook, TikTok e o caralho a quatro. E nós já estamos percebendo que está parando. Tá tendo só videozinho meia boca e tá com desculpa em tempo de YouTube. Olha. Tá começando a falar assim, ah, o YouTube não quer deixar subir. A gente sabe que quando o América perde uma ou duas partidas, você vai desistir, vai querer voltar. E nós vamos te abraçar de braços abertos, meu bebê. Igual a Demi, pra fazer a bobagem que foi. Igual a Demi. Vou resolver esse problema. Você não precisa nem abandonar esses videozinhos, que tem um formato muito legal. Você faz e deixa que o Jairo sobe eles no YouTube, você perde esse dor de cabeça. Então, é um nível muito agradável. Qual que é a proposta financeira? Ah, é o mesmo salário que ele ganhava aqui antes. Não, nós pagamos 5 vezes o salário que ele ganhava antes. Aí, ó. E ainda ganha de quebra um chroma key para gravar os vídeos. Aí, ó. Porque a esposa do Jairo já tá criticando porque o chroma key tá lá e ele não usa. Então, parou. Parou. Lembrei, Jairo, você é testemunha, você é mais antigo aqui e tal. Quanto tempo que a gente ficou sem ganhar a classe? Por quê? Aqui, ó. Opa, aqui, ó. Foi sair e criar o trem dele, rápido, nós deslanchamos a ganhar. Nossa, cara, agora que eu tô pensando nisso. Não, né? Agora que eu tô pensando nisso, cara. E vocês chamaram o Alisson pro programa, velho, uma semana antes do jogo de volta. Puta merda. Vocês é muita gente. Quem chamou foi o de cá. Opa, eu tenho uma confusão da Araca. Ô, caralho, foi o de cá. Nossa, cara, tô no nome da depressão agora, bicho. Mas vocês têm que lembrar que o último abraçado pelo Alisson foi quem? Tigrão. Ah, viu? Fez até, olha, fez até, fez até notinha do Twitter. Ai, vocês não sabem o que aconteceu comigo. Vou dar notícia em primeira mão. A zoeira nunca para. Deixa eu ler os comentários aqui, ó. Henrique Papini. Henrique tá lá da Inglaterra, mais uma embaixada nossa aí, ó, lá na Inglaterra. Fiquei com a mesma impressão, só bola longa o primeiro tempo inteiro. Tem que confiar. Esse time destrói o Cruzeiro se quiser. My brother Henrique, the decadentes, a hug to you. Nó. Muito bom. Jesus amado. Jesus. O Arthur Mensa aqui, ó, nosso estatístico, ó. Quebramos um tabu de 9 anos, desde 2012, que não vencemos 2 clássicos seguidos contra o Cruzeiro. Ô, Arthur, se a gente ganhar semana que vem, vira quantos? Tá, antes do Arthur responder, já, a ideia de criar o Decadentes foi em 2012, que o Alisson me falou. Que sacanagem, tá falando aqui, ó. Naquela ocasião, foi uma semifinal 3x2 no primeiro jogo e 2x1 no segundo, com o Alessandro matando a pau. Igualamos em 2021. Vamos buscar a terceira seguida domingo que vem. Beleza. Paulo Braga. Boa noite. Deu a lógica, pessoal. Time de Série A ganhou de time de Série B. Simples. O Júlio Oliveira. Boa noite, pessoal. Ainda bem que não perdemos ainda o Ademir, pois ele traz aquilo que precisamos na América. Alguém que pegue a bola com confiança e busque o gol. Tomara que volte a forma do ano passado. O Gabriel Garcia está aqui perguntando o que aconteceu entre o Fábio e o Lisca. Gabriel, essa é a pergunta que nós estamos fazendo aí todos os nossos ouvintes. O que vocês acham que o Lisca falou para o Fábio, que ele ficou tão bravo daquele jeito? Ô, Jair, eu fico emocionado quando você fala assim. Essa pergunta nós fizemos para todos os nossos ouvintes. São 6, 7. Nada. Nós estamos com mais audiência que as lives do América. Nós estamos com mais audiência que as lives do América, cara. Nesse momento tem 49 pessoas assistindo as lives do América. Estava dando 28. É, rapaz. É a minha presença. É a presença do Alisson, totalmente. Ó, vamos lá. Geraldo de Arcos está aqui perguntando sobre Clube Empresa e Planeta América. Está sempre perguntando para nós aí. Geraldo, a notícia que eu tenho aí é a que saiu na imprensa, né? De que está caminhando bem. Nós estamos numa fase aí bem avançada nas negociações aí. Eu acredito que vai fluir. Poucas pessoas no América têm, por uma questão de confidencialidade, muito poucas pessoas realmente têm informação real e fidedigna. O resto a gente ouve daqui, dali. Jairo, Viana e Geral, vamos deixar assunto Clube Empresa e Planeta América para outro dia. Hoje é ganhamos o clássico. Vamos falar de Série A. É falar que nós metemos ferro na bicharada. Mas é só para falar que a coisa tá andando, tá indo bem. O Alex Itoshi, nosso parceiro aí também, salve Decadentes, passando para perguntar por que aceitaram a participação do Wise no programa. Não faça propaganda para eles, senão vai pegar o público Decadentes. 2 dos melhores canais de formação. Ô, Itoshi, são 6 pessoas. Se cada um pegar 3, tá bom, só. Tá é mais bom. Ou menos isso que acontece. É, ué. Tá, é muito bom, tá bom. O Lucas... Lucas Daniel Cária tá aqui falando, é bom demais ganhar das Marias, né? Oi, como é? Oh. O Murilo tá perguntando aqui, que fim levou Léo Passos? E a turma tá aqui, fala de Léo Passos, não. Ele tá machucado ainda? Ah, bicho. Aí que fique. Ele pode ficar até o fim do ano, até o fim do ano que vem. Quem está devolvendo no fim do ano que vem mesmo, né? Que fica até o fim do ano que vem machucado, é melhor. Não tem a chance de entrar. Duvido. Jogador ruim não machuca tanto assim, não. Gabriel tá perguntando aqui, o nome do Colatina em homenagem ao Colatina que foi lateral direito do Coelho? É, Gabriel, mas nós estamos pensando seriamente em mudar para troféu Príncipe Adam, em homenagem a um certo jogador que passou aqui pelo América, viu? O Colatina, contudo, ainda honrou muito a camisa do América, nós estamos pensando seriamente em trocar para troféu Príncipe Adam, se alguém tiver uma outra sugestão aí, que, né, esse jogador aqui não foi He-Man, né, ele foi no máximo um Príncipe Adam, né? Então, nós estamos pensando em trocar para homenageá-lo aí. O Ricardo Fernandes está dando uma boa noite. O Gui Dornelas, sem fazer gozação, vejo o Ribamar mais assertivo e com maiores qualidades individuais para ser o novo titular. Jogador muito forte e veloz, consegue segurar mais a bola na frente do nosso esquema. Ó, oh, Gui Dornelas, tá defendendo o Ribamar mais que o empresário. Mas, cara, assim, mas realmente, mas, assim, eu acho que o que o Felipe falou faz sentido e que, concordando em termos com o Gui Dornelas, eu acho que ele não teve muita oportunidade. Eu acho que a gente deveria, no Campeonato Mineiro, poderia ter sido mais testado. para a gente poder ver. Ele, por exemplo, hoje, quando ele entrou, em dado momento ele estava meio que pelas pontas, então não sei se é o que a gente quer ver dele. A gente queria ver ele dentro da área para finalizar, né? E a gente não teve muita oportunidade de ver isso, eu queria ver mais, mas eu acredito que de fato o Ribamar possa ter mais potencial para ser esse camisa 9 do que hoje o Rodolfo, apesar de que, né, o Rodolfo é o nosso principal artilheiro, mas eu queria ter visto mais o Ribamar também. Eu acho que o seguinte, eu penso que o Nazário ali pela, eu gosto dele mais no meio, cara. Eu acho que ele, não sei se na ponta ali ele agrega mais não, então eu acho que talvez jogar o Rodolfo para uma ponta e talvez testar o Ribamar. Eu acho que o Ribamar tem mais jeitão de centroavante, sabe? Assim, ele eu acho uma tentativa. Óbvio, né? Ele não é tão... Para troca de passe com sua jogada, ele não vai ajudar tanto. Mas, assim, finalização, ele aparentemente é melhor. Ele foi mais talhado. Ele sabe fazer um pivôzinho bom. Eu já mas hoje, por como estão jogando, eu ainda testaria ali o meio ali com o Azevedo, o Cachaça e o Nazário, né? E ali atrás, ou o Gustavinho, o Nazário e o Cachaça. E ali o Zé Ricardo, com o Sabino, possivelmente, já que é para a Série A, né? Se for pensar nesse aspecto. E o Ribamar na frente. E aí, talvez, aí você pode trocar das pontas, você fazer uma variação ali, porque a gente vai ter jogador. Aí tem o Rodolfo para colocar, você vai ter o Pop Livre Zevedo que pode estar fora, tem o Ademir também que pode entrar, dependendo, pode pegar uma das vagas do time titular. Então a gente vai ter mais opções ali. Vai ter um meio que vai criar mais, né? Porque esse é o problema do nosso meio hoje quando a gente tem o Rodolfo meio que saindo muito e perdendo muito gol, com o Nazário por mais uma beirada e o meio sendo preenchido por Juninho e Alê, que já não, assim, o Alê até tem capacidade de criação quando quer, né? O problema é que ele quer pouco, ele é bem parecido com o Renan Oliveira, né? Ele tem uns brilhos, mas é bem raro, né? E o Juninho é o Juninho, né? Não tem técnica para isso, né? Faço o seguinte, deixa eu puxar um tópico aqui. Nos dois gols, eu senti uma falha tanto do Diego quanto do Anderson. Vocês viram isso também? Sim, no primeiro, um pouco menor, né? Que ele tá lá dando condição, né? Ele não fechou a linha, ele não fez a linha completa, ele quebrou a linha para baixo, deu condição pro cara, então é uma falha. E depois o Anderson, ele fica fechando um passe para onde não tem ninguém. Talvez se ele tivesse visto o Rafael Sobis e indo em direção a ele, que era quem poderia receber o passe, ele teria evitado o gol, ele ficou meio panguano ali. Então tem um pouco disso. E aí no segundo gol. Antes de você fazer seu comentário, só um minutinho. Ô, Jário, por favor, troca o Felipe de lugar, porque ele agora que está no vídeo, ele está achando que você pergunta diretamente para ele, sabe? E ele não vai querer deixar a gente falar. Você que pediu para ligar o vídeo, tá? Não, hoje eu estou num bom humor fenomenal. Oh, mas do gol do Cruzeiro, para mim, quem falha ali é o Bauer, mano. Porque a bola é lançada para o Bruno José do Cruzeiro. É Bruno José mesmo, né? Do Bruno Isso. José. E o Bauer, mano, tipo assim, não tem recomposição, não tem cobertura nenhuma. Ele não tinha nenhum motivo para dar aquele bote de primeira, porque o Bruno José é um jogador habilidoso, um jogador bem mais veloz que o Bauer, mano. Então ele, como zagueiro, e na linha final ali, ele tinha que ter cercado mais e acompanhado o Bruno José, levando ele para a lateral. A partir do momento que o Bauer, mano, tenta dar o bote para tomar a bola, ele toma o drible, e aí o jogador do Cruzeiro vai com o campo aberto para levar na linha de fundo e cruzar para trás. Então, para mim, ali a falha é do Bauer, mano. Não, sim, a falha inicial é dele, que ele falha ali. É que depois também tem essa ação, né? O jogador também que só recebeu o passe porque o Diego dava condição, e depois o Anderson também podia ter olhado melhor o lance e tá mais bem posicionado na área para evitar que o Sobis recebesse, né? Assim como no gol que foi anulado lá, o Diego, mesma coisa, ao invés dele sair para deixar o cara que acabou concluindo o impedimento, ele volta e dá a condição pro cara total, né? E o Anderson espalha o taco. Eu não acho o Anderson de confiança para a Série A, por isso que a gente precisa de um zagueiro ali. Esse é o problema. Até outros lances, teve uma bola também que saiu quase gol, que o Cavicchioli conseguiu tomar a bola do Ayrton, que o Anderson começa a correr, depois ele acha que ninguém vai chegar na bola e para. De repente, quando ele vê, tá o Ayrton lá recebendo a bola. Então, assim, se ele tivesse corrido desde o início, ele teria, às vezes, não tivesse achado esse perigo, né? Ele é bem... Ele é meio voado, meio displicente, até por isso ele faz os pênaltis que faz. Então a nossa zaga é um problema para essa Série A. Ô, Jaro, você tá no mudo, meu filho. Eu estava no mudo, não estou mais. Alguns comentários aqui, o Arthur ele respondeu pra gente, ó. Se nós ganharmos domingo que vem, a última vez que nós vencemos três clássicos foi em 53. Brincadeira, hein? Então vamos quebrar um tabu gigante se a gente conseguir ganhar. Eu não tava nem no saco do meu pai ainda. Eu tava muito longe de estar no saco do meu pai, inclusive, porque você é muito mais velho que eu. Entendeu? Então, não tinha essa opção, não. Já que eu sou muito mais velho que você, me respeite. Sei. Boboca. O pessoal da Vale TV tá falando que o Anderson jogou bem. Balmer tava se achando masquerando, querendo sair jogada toda vez. Jogando toda vez. Eu tive uns fim da espinha ali, umas horas que saiu jogando ali, viu? Vocês tiveram, não? Na verdade, esse negócio, essa nova lógica do futebol aí, que você não pode dar chutão pro goleiro, às vezes isso me incomoda, sabe? Porque, assim, a saída de bola do América não tava funcionando. E eles estavam insistindo com ela ainda. Alguém aí falou que a questão do Zé Ricardo ter sido marcado e tal, e foi justamente isso aí. Aí você tenta com o Balmer, que não tem uma habilidade muito boa, não sei. O Guido Reis... Coisa, agora, Jara, eu tô só... Você vê que eu intimidei o menino Felipe. O menino Felipe quis falar. Foi. Olha lá, ele tá engasgado, olha lá. Olha ele engasgado querendo falar. Ele tá olhando pro Jairo como se o Jairo fosse a Marília Gabriela. E a gente Ui. De frente com a Gabi. É que minha câmera tá aqui, ó. Eu consigo colocar minha câmera na frente. Ô, Alisson, muito boa vontade sua, mas tá mais pra de frente com o João Soares, né, bebê? Eu não vou responder isso, não, tá? Fica no meio termo, de frente com o Danilo Gentili. Pode ser? É, porque um cara sem graça é você mesmo. Olha aí pra você ver. Vou resolver esse problema. Aí, ó, pronta. O Alex Denner tá aqui falando, Alex Denner. Ganhamos o jogo e melhoramos no final, mas não gostei da postura do time no primeiro tempo e o Lisca demorou muito a mexer. E o Will tá falando aqui que Ricardo Silva merece uma chance, salvou várias vezes em 2019. E não e foi aí? Mal contra o RT, não foi mal contra o RT. E fez gol. Era o RT. Que é o que o Anderson consegue fazer. Para mim, Ricardo Silva não é o zagueiro que a gente deveria ter para a Série A, mas no grupo que a gente tem hoje, eu tentaria uma defesa com Ricardo Silva e Bauerman. Para mim, são os dois zagueiros do elenco que mais passam segurança e que mais me dão esperança de se entrosarem a ponto de fazer uma Série A ok, pelo menos ok. Eu não sinto essa segurança no Anderson, não. E eu acho que o Anderson bebeu muito ali da fonte do Messias. Praticamente quem jogava ao lado do Messias jogava bem, porque era fácil jogar ao lado dele. Mas agora o Anderson vai ter que jogar ao lado de outros zagueiros, e o futebol dele tá caindo. Verdade. Eu queria só falar um pouquinho só de duas pessoas que saíram notícias que estão se recuperando aí esses dias. Uma é o Saraiva, da Vacoelhada, viu, Saraiva? A gente ficou sabendo aí que você estava no hospital com a Covid, mas já chegaram algumas notícias que você foi para casa. Então, um grande abraço aí, Saraiva, um cara sensacional. Quem já foi em alguma caravana do América sabe que cara sensacional que é o Saraiva. E um abraço para ele. O outro que eu também queria mandar um abraço, e esse aí eu já não tenho tantas notícias, até perguntei ao JP se ele teria alguma notícia, é o nosso ídolo Jair Bala, né? Parece que ele teve algumas complicações novamente, e o doutor Afonso Alçorraza, inclusive, pediu ao América aí que apoiasse o Jair no que for preciso, e nossas orações para ele, né? Ele foi eleito aí o atleta do século do América, né? E a gente... Quem já viu esse pin de lapela aqui, ó, olha que coisa bonita, viu? Para quem é americano, eu coloquei no... Para quem me conhece, sabe que eu gosto muito de chapéu, eu coloquei um no meu chapéu, já que eu não uso lapela, né? E aí, eu gostaria... Esse programa aqui, a gente homenageia ao Jair todos os domingos, né? Porque a gente tem o título de melhor jogador é o Bala, em homenagem a ele. Então, para ele, vai todas as nossas orações aí, vai todo o nosso apoio. JP, se estiver ouvindo a gente, né, depois mande notícias também. O JP cuida das mídias sociais do Jair Bala. Dê notícia pra nós, viu? É como se fosse alguém da nossa família, tá? Bom, sobre, vamos pra Bala Colatina. Só um minutinho. Ainda sobre a questão do Saraiva, cara, quem teve oportunidade de participar de alguma caravana sabe o empenho do Saraiva em nos levar por esse Brasil, cara. É um cara sensacional. Um cara. Sim. Não diria 10, eu diria 1000. Um cara sensacional. Pessoa do caralho. Ele realmente. Se a gente fosse representar o América, se eu fosse escolher uma pessoa da torcida para representar o América, e tem várias pessoas para isso, o Saraiva, para mim, é uma pessoa que representa, sei lá, vários aspectos dessa torcida. Então, a gente, todo o carinho para ele aí também, viu, Saraiva? Quem estiver ouvindo a gente aí também, for da família dele, fala que nós estamos aí, todo apoio, todo amor para ele aí. Vamos para Bala Colatina, gente? Bom. Bora. Então vamos lá, a gente abriu votação no Twitter, né? Foi pouco tempo, né? Depois do fim do jogo até agora. E o Bala da Galera. Bom, eleito o menino Leandro Carvalho com 46,7%. seguido de Ademir com 29,3%, Alê com 8% e Cavicchioli com 16%. Então, eleito Leandro Carvalho, que fez assistência nos dois gols, né? Entrou muito bem, bateu um escanteio bizonho, mas depois, né, deu duas assistências. Então, voto da galera, Leandro Carvalho. Vou começar pro menino Thales, só porque ele ficou parecendo ali uma foto de perfil ali, ó. Só para ficar de costas pro Felipe. Thales, dê seu voto. Então, cara, realmente o Leandro Carvalho, nosso cachacinha, mudou o jogo. É, mas eu vou de Ademir, cara, principalmente porque, assim, ele não estava bem, não estava legal. E ele foi preterido em algumas partidas desse Campeonato Mineiro, nem entrou. Hoje foi a última substituição. É, entrou com personalidade num clássico que é importante pra cacete pra gente ganhar. Pra quem torce com a América sabe o tanto que é difícil a gente viver, a gente vê essa imprensa de uma forma geral, como é que eles tratam o América. Então, quando a gente vence, é sensacional e o gol da virada foi dele. Então, eu voto no Ademir. Boa. Felipe? Eu vou fazer uma menção honrosa ao Ademir, porque ele foi a primeira partida desse ano que ele fez bem, né? Que ele realmente entrou e jogou e mostrou vontade, né? O que é bom pra gente, porque se a gente tivesse Ademir com vontade e com sangue no olho, vai ajudar muito a gente nas competições que a gente tem pra disputar, né? Mas eu acho que o Cachaça hoje foi muito, muito bem. Ele conseguiu bater o escanteio na medida ali pro Alê, e o passe dele pro Ademir foi incrível, né? Então eu vou de Cachaça hoje. Lucas, seu voto. Vou de Cachaça também pela participação nos dois gols da virada. Então acho que, por mais que foi bem bacana essa volta da Ademir aí, mas a participação nos dois gols tem que tirar o chapéu pro menino Cachaça. Wilson, seu voto. Eu também vou de Leandro Carvalho. Cachaça, achei que deve ainda bastante, né, pelo começo de ano, começo de temporada, mas o cara que consegue brilhar no clássico, ele já é meio caminho andado para ganhar confiança, né? Então hoje, de fato, foi muito bem. Ainda, para mim, está devendo muito desde que chegou ao América. É mais um dos jogadores que precisa entrar em forma, precisa resolver essa situação, mas ter feito duas assistências no clássico conta muito. E eu queria só comentar como é que o gol é impressionante mesmo. O gol é um negócio maravilhoso. O menino Thales aí, ó, até um, dois meses atrás, estava numa revolta com a Ademir, que não podia jogar na América nunca mais, que não sei o quê, e parará, pororô. A Ademir fez um golzinho aí, ó, já tá botando nele pra bala. Ô, Alisson, todo torcedor é uma puta. A gente quer gol. Então, assim, um que eu não votaria nunca pra bala é o Alê, tá? Fez o gol, é óbvio, então... Quem conhece aqui sabe que se faz gol, a gente meio que coloca no bala, meio no automático. Em clássico, mas, né, pô? Em clássico e tal, não tem jeito. Tem que entrar no banalismo do bala, mas eu não votaria nele pelo resto do jogo, cara. Ele não fez nada no resto do jogo. Então, Alê, pra mim, não dá. O Leandro merecia muito voto, sim. O Cavicchioli fez grandes defesas também. Mas eu vou de Ademir pelo mesmo motivo do Thales ali, tá? Eu acho que... contudo, como a gente já falou aqui no programa, botar uma pedra nessa história toda e torcer para ele fazer um grande campeonato, então, mesmo com o Leandro já tendo ganho aí com os votos, eu vou de Ademir. Então tivemos aí 4-2. Eleito aí, menino Leandro Carvalho, viu, Thales? Vamos ver se ele vai curtir nossas postagens, né? Toda vez que um novo bala é eleito, a gente torce para ele curtir as postagens. Eu acho que os caras não botam fé, velho, num troço chamado Decadentes. Eles acham que a gente tá zoando a cara deles, será que não? Não sei, Jair, essa discussão aí acabou por criar o Soldeca. Vamos mudar de assunto. Que sacanagem. Pior que é mesmo, é complicado. Ai, ai. Mas faz parte isso aí, né? O Soldeca é um spin-off, é um spin-off de qualidade. Nós temos que dar moral para eles. Nós é muita gente. Não, não fala assim, não. Menino Alisson é nós e boi no lambe. Por falar em menino, eu participei da live com o Juninho e com o Zé Ricardo, tá? E foi contado pra ele que a gente chamava ele aqui de menino Zé. Aí eu falei com ele que adulto Zé não ficava bem também, não. Ele sabia que existia o Decadentes? Parece que sim, parece que ele e o Juninho sabiam que existia. Né? O Maurício, que tá nos ouvindo aí, inclusive, foi ele que deu com a língua nos dentes aí que a gente chamava ele de menino Zé, né? E o Juninho falou que o nome correto para chamar o Zé Ricardo é Zico. Diz que a história é o seguinte: diz que um dia, num treino lá, o Enderson Moreira ainda falou com o pessoal que antigamente os jogadores terminavam o treino e ficavam lá batendo falta que o Zico pendurava o colete na trave e ficava tentando bater falta para derrubar o colete. Aí disse que todo mundo saiu, foi tomar banho, trocar de roupa, não sei o quê. Quando ele sai, tá lá o Zé Ricardo lá fora com o coletinho pendurado na trave, batendo falta para tentar derrubar o colete. Aí desse dia em diante, o apelido dele ficou Zico. Então diz ele que se for para adotar um novo nome, tem que ser Zico, viu? Mas eu acho injusto com o Zico, né? Acho que ele parou, né? Ele parou de tentar derrubar. Ele falou que deu uma parada nisso aí. Bom, vamos para a bala então? Vamos para Colatina. Colatina da galera. Ah, esse aqui deu uma disputa boa. Eleito aí, Rodolfo com 32,1%, mas chegou muito próximo. Diego Ferreira com 26,8%, Anderson com 25% e Zé Ricardo com 16,1%. Vou começar de novo pelo Thales. Thales, seu Colatina. Cara, eu vou até ser um pouco maluco, né? Porque minutos atrás eu elogiei o Rodolfo, mas eu elogiei um contexto geral. Do mesmo jeito que agora, para mim, o Colatina de hoje foi ele. Porque, assim, perder gol em clássico, cara, não, perder gol em jogo importante, não pode. Você pode perder gol contra o Vila Nova, contra o RT, contra qualquer time. Mas jogo grande você não perde gol, cara. E faz falta pra caralho pra gente. Eu vou de Rodolfo. Boa. Felipe. Ah, Rodolfo. O gol que ele... Quando ele perde aquele gol ali, bateu um desânimo, porque a impressão que tinha é que a gente ia perder o jogo... Porque, assim, quando a gente conseguir criar, o cara vai e perde uma chance daquela, né? Isso foi o que eu falei. Hoje, por sorte, não fez falta. Mas contra a Ferroviária fez falta. E na Série A, tende a fazer muita falta, né? Então, não dá pra perder gol assim. Lucas. O gol de Rodolfo também. Que, além de ele ter perdido aquele gol fake, teve uma outra jogada também que ele também perdeu o gol, só que no final das contas marcaram o impedimento e ele nem tava impedido, né? Passou um lance que ele também ia sair meio que cara a cara com o Fábio ali, ele acabou perdendo o gol. Então acho que em clássico, principalmente, são situações que não podem rolar de jeito nenhum. Mas mentira, até desculpa a minha ignorância, mas eu acredito que se ele tivesse feito o gol, ia pro VAR, né, não? Sim, tivesse que provar, ia valer. Eu acho até que ele foi, eu acho que ali foi a perseguição do Bandeira, porque como ele chegou bem na frente do zagueiro, o Bandeira viu a forma física dele e falou assim, não, pra ele ter chegado na frente só se ele tivesse saído 2 dias antes, né? E aí deu um impedimento ali. Teve um comentário que eu esqueci de fazer durante o programa, né, que tá no Colatino, mas só um ressalvo aqui. O VAR foi acionado 2 vezes hoje. O lance que foi gol do Cruzeiro, o Bandeirinha anulou e o VAR reverteu e deu gol corretamente. E o lance que o segundo gol do Cruzeiro, que o Bandeirinha não deu impedimento e o VAR foi acionado. Que Bandeirinha ruim de serviço que o VAR salvou hoje. Não, e o segundo tava mais de 1 metro, né, cara? Exato. O jogador do Cruzeiro tava muito impedido na frente, ele tava 2 metros do Bandeira, assim, o Bandeira não marcou. Meu filho, normal, né? FMF, imprensa, tudo pesa, né? Wilson, seu voto. Eu vou votar, já que o Rodolfo já ganhou, eu vou votar em alguém que nem tá na lista aí, vou votar no Azevedo. Achei que ele não fez absolutamente nada no jogo, foi um jogador completamente nulo ali do meio pra frente. E também saliento o Juninho, que também fez uma partida muito ruim. Então, para mim, hoje, por mais que seja uma vitória em clássico, por mais que seja muito louco isso, mas a gente teve mais jogador que jogou mal do que quem realmente se destacou. Grande na justiça. Verdade, o na passe para o Rodolfo que entrou, né, foi o Azevedo. Sim. Sim, para o que eu falei ou para o que o Felipe falou? Para o que você falou. Do Felipe eu ignorei, porque ele só dá ouvidos para o Jairo. Olha só. Ui! Que ciumeiro, hein? Que ciumeira, né? Nunca mais eu ligo a câmera. Não, senhor, pode tratar de ligar, se vira. O negócio é o seguinte, assim, eu concordo com o que o Alisson falou, Azevedo não jogou nada, né? Isso aí foi uma lembrança, a gente acabou passando batido, o Azevedo esgotou os 2, 3 jogos que ele sempre faz bem depois que volta de uma contusão, né? Historicamente é o que rola, sempre que o Azevedo volta, só, já inclusive falamos isso aqui no programa, Juninho não jogou bem, mas também não acho que foi dos piores, né? O Ale, igual eu falei, eu não gostei da participação dele. Nosso meio, de forma geral, foi muito mal, né? Os 3 eu achei que foram muito mal. Como eu falei, prefiro muito o Nazário ali no meio, para abrir um espaço, inclusive, no ataque. Eu acho que funciona isso. Mas o Rodolfo, gente, não tem jeito. O voto hoje tem que ser dele, porque se tivesse dado ruim, né? Se tivesse dado ruim, a gente ia botar na conta dele, né? Vamos conversar. Então, vai de Rodolfo. Então, Rodolfo eleito com a Latina de hoje. né? O Maurício Cândido aqui, deixa eu ler alguns comentários rapidamente aqui. Adolfo está falando que o Rodolfo é um injustiçado. O Paulo Giovanni está falando que o Alê é lento. O Murilo já achou que o Alê foi bem. O Vinícius Ottoni está falando que o Rodolfo não está jogando nada. Anderson e Baumerman, maus demais também, está aqui falando. O Maurício Cândido está aqui, ó. Jair, eu estou ajudando o Decadente, sou injustiçado como um linguarudo. Garanto que hoje os jogadores estão vendo Decadentes pelo tanto que eu falei do programa. Tomara. Se os jogadores viram o resumo que o Thales fez, já está compreendido o que, que é o clássico para nós, entendeu? Tá mais que, foi um resumo de resenha de boteco no Bar do Pardal, em frente à Pitangui. Lá na Pitangui, em frente ao Portão 4, na Pitangui. Foi ou não foi, Wallace? Com certeza. Foi ou não foi, Felipe? Foi. Aí, o Felipe me dá atenção aí, que vocês ficam reclamando, mas o Felipe me dá atenção, entendeu? Você passou ele pra baixo aqui no vídeo, ele tá olhando pra cima agora, só pra te ver, já. Entendeu? É muito amor envolvido. Você viu que nós dois estamos de camisa branca, inclusive, aí, ó. Eu tô com a camisa do feminino de 2016, eu acho. 2016. Eu tô com a camisa, né? Que eu lembro de que ano que é, mas foi o primeiro que eu consegui comprar. Pois é, cara, essa aí tem que olhar, mas é... Eu, se eu não me engano, ela acho que ela é 2013, eu acho. Eu comprei em 2013, eu não sei se ela é de 2013 ou 2012. É, provavelmente 2013, pelo que eu me lembro. Eu tenho que olhar na figurinha do corneta pra lembrar, minha lembrança anda ruim. Eu chuto 2011. É, pode ser também, pode ser, é nessa 2000, faixa aí. 2013 já era Lupo, não era não? 2013 era Lupo, é verdade, pode essa ser 2011. É, pode ser 11 ou 12, então. É, entre 2000 e 2020, né? Entre 2000 e 2020. Não, cara. Aí ela é 2012 mesmo. Aqui, ó, alguém comentou. Peraí que eu tenho. Deu pau aqui. Aí, ó, Arthur Mendes tá falando 2012, é um centenário. Vinícius Ottoni também. O Alex Denner, o Renato Barreto. Todos falando isso que é 2012. Isso sim é um público engajado. Isso aí, cara. Isso aí. É um público que conhece o América, diferente da gente. É, mas depois bom, a de 2012 imaginei que todas tivessem o pet. Eu não me ia começar a botar sem o pet. E faz sentido, né, Lucas? Pai de pet aqui é só o bonitão aqui de baixo. É. Até aqui, ó. Tá dormindo, tadinho. Bom, então só. Já, alguém quer mais algum comentário do jogo? Podemos já passar para outros assuntos? Eu tô tão de bem, tô de bom humor hoje. Você pode até me cortar aí e colocar aquela bobagem do Lucas hoje. Aí você tá perdendo tempo aí, ó. Não, cara, eu não quero, já fiz isso com você demais, eu não vou fazer de novo. Você entendeu? Eu sou um cara que preza pelas amizades. Então eu não vou fazer isso com você novamente. Olha lá, ele sumiu só para não cortar ele, olha. Então, gente, essa semana. Ontem, né? Anteontem, para ser exato, o América fez 109 anos, né? 109 anos aí que foram comemorados com uma camisa comemorativa branca da Erin, de R$109, que só o Thales, que tá rasgando dinheiro, comprou. Não, entendeu? Se a minha mulher escutar esse programa, eu tô separado. Porque eu comprei a camisa. Ó. Essa semana para a América, eu comprei a camisa de 500 e a camisa de 109. Eu tô fudido. E se ela descobre que eu paguei R$500 uma camisa que não serve em mim, é que eu tô mais fudido. Conta para nós, qual camisa que foi? De qual jogador? Você... Do Ribachão, né, filho? Lá que eu tenho 19. Riba, já imaginou se ele mete aquele peixinho lá, como é que sua camisa ia bombar? Ia valer ouro, filho. Nossa, filho. Bacana. O Lucas pegou a do Juninho. Imagina só se o Ribamar hoje resolve jogar com 18 e deixa 19 para Ademir. Isso aí. Mas o meu medo, Felipe, agora falando sério, era que o Leão Passos pegasse a 19. Aí fodeu. Aí você pagou R$500 numa camisa que não te serve, não autografada pelo Leão Passos. Aí acabou. Além de ser um cara divorciado, eu nunca mais casaria com ninguém nesse mundo. Ô, Arthur, você pegou qual camisa? Nenhuma. Qual camisa você pegaria? Agora eu sou quase um pai de família, não posso ficar gastando R$500 camisa que não cabe em mim mais, não. Isso aí vira um berço, isso vira alguma coisa importante. Qual camisa eu pegaria, cara? Deixa eu ver. Acho que o Zé Ricardo, camisa 5. Ô, Jair, só um minutinho. É bom salientar isso que a gente tá nessa brincadeira toda. O América lançou uma campanha muito legal, As camisas de hoje, elas eram comemorativas, e cada camisa, é óbvio, é muita grana, mas essa grana não vai para o América, ela é revertida para uma ação de caridade. Exatamente. Isso é importante dizer. E foi tão importante, mas tão importante, que o Thales usou a palavra salientar. Eu só queria fazer esse registro. Que eu nem sei que porra é essa. Salientar, só queria salientar isso, né, Lucas? Só queria salientar isso. Nosso craque Neto deu uma de Petkovic durante alguns segundos. Não, jamais. Petkovic, não. Me compara com qualquer outro, menos que esse cara. Esse cara não. Por quê? Esse cara não gosta do América. Quem não gosta do América, eu não gosto. O último jogo contra o RT, o gol do América não foi de falta. Foi do meu pau, seu viado. Só queria dizer que, ó, apenas 4 camisas não foram vendidas. Camisa 15, 16, 20 e 24. A 22 não foi vendida mesmo, porque ela seria o terceiro goleiro. E a gente não foi com 3 goleiros. 24 eu sei que era o Carlos Alberto. 15 e 16 eu não sei quem foi hoje. E o 20 também não. 20 é o Giovani. O 15 é o Juninho Valora. Isso mesmo. Juninho Valora, Ramon, Giovani e Carlos Alberto. Tá, o Alisson vai falar que eu devia ter pego do Giovani, quer ver? Com certeza. Aí, ó. Brincadeira, viu? Bom, você vê, Wallace, que o Jacques não tá dando muita atenção a esse assunto, porque se eu vou separar, ele tá muito mais fodido que eu. Ó. Falei nada. O Jacques fez redução de estômago pra caber nas camisas. Pra não ter esse problema da camisa não servir. Mas ele comprou a do Zé Ricardo serve tudo. Mas a esperança que ele tem é do Capicchioli caber. Eu cala a boca, gente, cala a boca. Ano passado, eu fiz um quadro com o dia do Messias, né? Chegou aqui com a camisa M, eu fiquei puto, porque essa porra não acabei em mim nunca também. Acontece. O Jair vai chegar com a Baby Look de goleiro do Independente. Só aqui. Eu tô lembrando, teve uma campanha institucional que fala, né, acho que é do CMA, será que porra que é? O Jair foi nosso ator. Aí, prêmio Saúde. O Jair foi nosso ator. Só que foi nosso ator coadjuvante, porque ele não podia falar. Se ele falasse, estourava a camisa. Bicho, os caras me deram a camisa G, filho. E a primeira coisa que eu fiz foi tirar uma foto e mandar pra um Chupa Thales. Otário. Tá certo. Pessoal, então vamos para os esportes especializados com o Lucas. Muito boa minha vinheta, viu? Fico aguardando a semana inteira chegar esse momento só para escutar essa bela vinheta. Os esportes especializados, como a gente está nesse momento de férias do vôlei, o futsal ainda está paralisado, não tem muitas novidades. O América Futsal, né? Pelo menos com o retorno das atividades aqui em Belo Horizonte, voltou à academia e tudo, o time de futsal pelo menos voltou a treinar, apesar de a Federação Mineira de Futsal ainda não ter divulgado, não sei exatamente como é que vai funcionar, por questão de teste, tudo, a segunda fase do Metropolitano, mas ao menos o time de o time já voltou a treinar, que já é um bom sinal para a continuação da modalidade, né? E o nosso time de futebol feminino vai estrear no dia 16 de maio, então, sem ser semana que vem, na outra, provavelmente a gente vai trazer resultado da Série A2 do Brasileiro, do Campeonato Feminino. E, por fim, o nosso time de vôlei continua aí se reforçando. Semana passada a gente trouxe que houveram algumas renovações e tudo. O América contratou essa semana 2 levantadores e anunciou uma renovação com o ponteiro também. Então, ao que tudo indica, esse ano a gente já teve um ano bem, bem mais positivo com relação ao vôlei, a gente conseguiu chegar nos playoffs e tudo, né? Depois do Campeonato Mineiro. E a gente continua se reforçando para a gente fazer uma temporada, fazer bonito de novo na temporada do 2021-2022. É isso. Muito bom. É isso aí. Mais algum? Alguém quer puxar mais algum assunto, pessoal? Ou não? É isso aí. Não, amanhã eu trabalho assim. Bora. Amanhã tem que gozar a turma da FAB. Bora. Falar da expectativa do jogo de domingo que vem, né? Contra o Cruzeiro. Exatamente. Acho que a gente entrar mais esperto, mais ligado e com uma postura muito melhor do que foi hoje, porque dá para ser menos sofrido se a gente jogar da maneira que a gente costuma jogar, né? Marcando um pouco mais alto, tentando pressionar a saída de bola mais o Cruzeiro, impor mais dificuldade para o Cruzeiro. Hoje o Cruzeiro jogou muito solto no primeiro tempo, então a gente sai com a vitória mas sai também com a lição de que a gente tem que jogar uma partida melhor, tem que ter uma postura melhor no próximo jogo. E é o seguinte, depois da quarta-feira do Goulart, agora vai ter o domingo do Moreno, né? Que diz o domingo que vai ter volta. Vamos ver, né? Eu não entendi, tem que ter volta, gente, é o regulamento. Eu não entendi essa colocação dele. Gente, eu fico imaginando, esse Moreno veio com uma grande contratação. Isso é um meia-boca, um enganador. Puta que pariu. Pintou ao corpo de azul, você lembra? Que palhaçada, eu vou falar com esse negócio. Mas você sabe que essa ideia será copiada, né, Jário? A nossa camisa decadente, eu vou pintar meu corpo. Nossa. Haja tinta, amigo. Souvenir tá ferrado. O Varejão da Tinta, se você não tiver. Pessoal do Varejão da Tinta, se estiver ouvindo a gente. Vocês já viram aquelas estufas de pintar carro, que o carro vai passando lá dentro, vai pintando? Vai ter que fazer uma dessa pintar o Tales. Já tá pegando pesado, né, nego? Vamos devagar aí. Nossa, que visão do inferno! O Thales igual a Globeleza, pintar de verde, que coisa horrorosa. A Globeleza, eles falavam que demorava quase o dia inteiro para fazer. Três semanas. Só para fazer a primeira mão de tinta. A primeira mão de tinta é 3 semanas. mas de qualquer forma, eu não sei o que vocês estão entendendo. Mas eu pretendo pintar de cueca. Então não é isso tudo que vocês estão querendo, não, gente. Ai, meu Deus do céu, que visão. Nossa Senhora, você tá doido. Bom, essa foi pra terminar, né? Podemos fechar então, né? Então é isso aí, pessoal. Então o jogo, domingo, às 16 horas novamente. E nós estamos aqui às 20 horas para comentar nossa classificação pra final. Beleza? Grande abraço a todos, boa semana e vai, Coelhão. Até mais. Valeu! Valeu.